11 horas e 8 minutos, a TSF dá a conhecer as ideias e os projetos das várias candidaturas à Câmara de Lisboa. Na série de entrevistas aos candidatos à presidência da capital, hoje a entrevista com Carmona Rodrigues, conduzida pela jornalista Helena Vieira. Carmona Rodrigues, 51 anos, engenheiro civil, especialista em águas, foi ministro das Obras Públicas em 2003, foi vice-presidente e presidente da Câmara de Lisboa, autarquia que ganhou há 2 anos com o melhor resultado sempre para o PSD, mais de 42% dos votos. Agora volta a candidatar-se, mas na qualidade de independente. Este é Carmona Rodrigues, bom dia. Tem alguma dia. Informação nova sobre o processo Braga Parques em que é arguído? Não tenho. Uhum. Mas está tranquilo relativamente a qualquer timing da Procuradoria-Geral da República na gestão destes processos da Câmara? Na gestão destes processos na Câmara, estou tranquilo, como estava desde o início. Portanto, continuo tranquilo. Estamos sem microfone. Dizia que continua tranquilo. Continuo tranquilo desde o início, tanto que estava tranquilo e continuo tranquilo a aguardar serenamente uma decisão, enfim, que espero que seja tão célere quanto possível. Ciente, senhor engenheiro, de que uma eventual decisão do Ministério Público, qualquer que ela seja, nesta fase pode transformar-se num dos casos desta campanha? Tenho consciência disso, mas também tenho consciência e tenho vindo a dizer que, de facto, separar as questões judiciais das questões políticas é importante e, portanto, eu acho que se calhar já houve no passado, não digo em Lisboa, um pouco, enfim, por toda a nossa sociedade, Portugal, se calhar demasiada interferência mútua entre estes dois poderes, digamos. Eu acho que não se devem misturar. Portanto, e acha que o cidadão lisboeta faz essa distinção na hora do voto? Estes processos podem pesar? Não, eu acho que faz. Eu acho que faz. Não só o lisboeta, como o português em geral. Acho que, e não só. Aliás, podemos atender também àquilo que se passou ainda recentemente nas eleições autárquicas aqui ao lado em Espanha também, que havia casos, digamos, dessa natureza, e parece-me que, de facto, a vontade do povo, o voto do povo, não atendeu muito, digamos, a essa influência aparente, por vezes, entre o poder judicial e o poder político. Mas imagino que na hora em que decidiu a sua recandidatura, ponderou antecipadamente o que fará no caso de vir a ser acusado? Não ponderei. Eu, como digo, estou de consciência tranquila desde o princípio e, portanto, achei que a minha decisão não tinha... não era uma função dessa questão. Mas admite que poderá, se vier a ser eleito, como julgo que espera, poderá ter de suspender de novo o seu mandato se vier a ser acusado? Não, pela lei atual não tenho de suspender mandato nenhum. Mas o Governo está a tratar de alterar a lei? Eu acho que o Governo trouxe essa questão em má hora, justamente porque eu acho que em hora de campanha não se deve, enfim, não seria elegante trazer essa questão para a discussão. Mas não acha que foi a pensar em si? Não, de todo. Eu acho que, enfim, se calhar foi uma questão também, sabe que o Governo sente que tem vindo a perder popularidade, muito por facto, pelo um conjunto de políticas muito negativas que tem vindo a desenvolver. E se não é, parece, um conjunto de iniciativas que vêm do Governo nos últimos tempos, parece que é para distrair a atenção das pessoas. E essa claramente parece-me também que foi mais uma, ou seja, depois já veio dizer, bom, está bem, então não é agora, então e passa-se isto para setembro, para depois das férias parlamentares, etc. Tanto como foi também esta questão do adiamento da OTA, como foi tanto esta questão ontem do TGV, que foi, enfim, uma encenação que não traz nada de novo, enfim. E, portanto, parece-me que têm todos os dias feito uma tentativa de criar factos políticos, se calhar um pouco para distrair a população e as pessoas no dia-a-dia de outras questões que são mais problemáticas, que são os impostos, é o desemprego, é uma série de dificuldades nas empresas e, portanto, parece-me que essa também, se calhar, se insere um pouco nessa estratégia. Como eu disse, há 2 anos conseguiu quase 42% dos votos dos lisboetas. Agora, o que é que espera do verdito do dia 15 de julho? Consegui quase 43. Quase 43, ultrapassei os 42. 42,6. Exatamente. O que é que eu espero? Espero, desde logo, uma participação grande, porque é a primeira vez que há em Lisboa candidaturas independentes. E eu acho que isso vai marcar, sem dúvida, uma nova vida, uma nova fase na vida da autarquia de Lisboa. O facto de, para além dos partidos políticos, que constituem a base do nosso sistema democrático, mas haver a possibilidade, que está prevista na lei já há alguns anos, mas nunca tinha sido concretizada em Lisboa, de haver também candidaturas independentes. E, portanto, parece-me que há aqui uma oportunidade muito grande de muitas pessoas que andam há muitos anos insatisfeitas com a prestação dos partidos relativamente à resolução, à sua capacidade de resolver os problemas das pessoas. Portanto, há aqui uma oportunidade das pessoas poderem também dar esse voto de confiança a pessoas que não estão agora, digamos, ligadas ou condicionadas por lógicas partidárias. Por outro lado, a questão da abstenção preocupa-me porque, obviamente, a data à partida pode não ser uma data das mais favoráveis. Estamos em pleno verão, com um fim de semana que é muito utilizado habitualmente por famílias para ou voltarem de férias ou partirem para férias, e, portanto, isso preocupa-me de alguma forma. Eu devo dizer que é com grande curiosidade que estou a aguardar um pouco, digamos, a participação das pessoas neste ato eleitoral, mas eu confio que, dado, enfim, o espectro de candidatos e dado, essencialmente, o facto de, pela primeira vez, termos candidaturas independentes, pode haver uma apetência, digamos, maior, uma disponibilidade maior que o habitual das pessoas irem votar. Para si, o que será um bom e um mau resultado? Eu acho que, obviamente, enfim, pese embora as condições de partida de cada candidato, todos os principais candidatos pensam na vitória. Portanto, o melhor resultado é sempre ter o maior número de votos possível. Eu, há dois anos, tive 120 mil votos de pessoas que votaram em mim, e, portanto, essa é a minha referência. Essa é a minha referência porque eu acredito, como tenho dito já várias vezes, muitas pessoas que me abordam na rua, que me fazem chegar, enfim, mensagens de apoio, de estímulo, que eu continuo a ter não só muito apoio de muitas das pessoas que votaram em mim há dois anos, como de outras que, entretanto, também hoje se revêem na minha forma de estar. Isso significa que admite reforçar a sua maioria? Admito. Eu acho que vai haver grandes surpresas nesta eleição. Vai haver grandes reforçar surpresas. A chegar aqui, a maioria absoluta? Ouça, não digo que seja a maioria absoluta, a maioria relativa. Estamos todos num sistema desta lei autárquica que é muito difícil chegar à maioria absoluta. E é muito também difícil governar a cidade, porque muitas vezes nos últimos meses se falou da ingovernabilidade da cidade, mas poucas pessoas falam com conhecimento do que é governar a cidade. E isso convém explicar desde logo que a primeira dificuldade é logo a lei autárquica que nós temos há 30 anos, que já devia ter sido modificada há 30 anos. Esta história de única, cá em Portugal, diferente de todos os países da União Europeia e de quase todos os países do mundo, de que quem ganha umas eleições autárquicas não pode governar, digamos, como o Primeiro-Ministro, que ganha as eleições legislativas, constitui o seu governo para governar o país, o Presidente de Câmara, que ganha as eleições, não pode governar com a equipa que deveria escolher. Portanto, este é um resultado de uma lei autárquica completamente desatualizada, obsoleta, que tem de mudar. Ela existe assim há muitos anos devia ter sido mudada. Essa é a primeira condição de ingovernabilidade da Câmara. Portanto, eu há dois anos tive a 1000 e poucos votos de uma maioria absoluta e vejo as dificuldades que foi gerir um executivo camarário com 5 forças políticas que nunca tinha havido nem no país nem em Lisboa. Ao que parece, nesta altura, as negociações entre PS e PSD já estão bem encaminhadas no sentido de ser alterada a lei autárquica, justamente para dar maioria aos governos municipais, ainda que eles possam vir a ter uma variação, um número de vereadores que não têm exatamente na contagem dos votos. Portanto, haverá sempre aí alguma adulteração do sentido do voto. Mas é isso que o senhor perfila. Mas o bem encaminhado não me satisfaz, percebe? Eu prefiro ver o resultado concreto. Eu quero, mais depressa possível, que essa lei esteja alterada. Portanto, o bem encaminhado, no passado também já houve bons encaminhamentos de muitas iniciativas e de muitas propostas que não chegaram a lado nenhum. E, portanto, enfim, o estar bem encaminhado não é mau, mas não chega. Portanto, o senhor acha que pode ganhar a Câmara. Ainda assim, quem é o seu principal adversário? Eu não elegeria nenhum principal adversário. Quer dizer, pese embora nas sondagens virem andar quase como vencedor antecipado o Dr. António Costa, eu acho que isso é também muito fruto de uma certa campanha que se colocou logo à partida. Quer dizer, se calhar baseado muito em que, se calhar também nas sondagens que estão todos os dias uma grande popularidade ao governo, que eu e todos os lisboetas e todos os portugueses sentem no dia-a-dia na rua, que não é assim. Porque há mais desemprego, há mais empresas a fechar, há mais dificuldades, há hospitais a encerrar, centros de saúde, escolas, há toda uma dificuldade, digamos, de vida das pessoas, das famílias e das empresas que se sente que é real e aparece, vemos nos jornais sempre sondagens a dar uma super popularidade ao governo. E, portanto, eu distancio-me um pouco disso e eu acredito sinceramente que esses esses valores que são apontados não têm uma tradução exata, digamos que é hoje aquilo sentir das pessoas em Lisboa. E, portanto, admito que, enfim, estejamos um pouco mais, à partida, mais equilibrados do que aparentemente nos querem fazer crer. Espera vir a tirar votos ao candidato do PSD, Fernando Negrão? Não, repare, eu não quero tirar votos a ninguém. Eu quero, e tenho feito tudo por isso, obviamente, desde que eu estou na Câmara, ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu sempre fui uma pessoa de uma atuação, digamos, mais discreta. Fiz muita coisa que não tive propriamente necessidade de estar a mostrar para os jornais, para os órgãos de comunicação. Não é que não fosse, porventura, suficientemente importante para dar notícia, mas, por vezes, eu acho que há coisas que parece até um pouco mal estar a noticiar por dar cá aquela palha, porque parece que nós estamos permanentemente a pôr em bicos de pés. Eu acho que a política não tem de ser assim. E, portanto, mas o senhor precisa de votos para ganhar a Câmara. Com certeza, mas é um por candidato isso, independente. Mas por isso é que eu conheço bem Lisboa e os lisboetas conhecem-me bem. Eu vou a qualquer lado de Lisboa e as pessoas conhecem-me. E aquilo que eu sinto e que as pessoas me transmitem da sua atitude ou do seu olhar perante a minha pessoa dá-me bastante conforto que eu tenho uma base de apoio muito grande em Lisboa. Porque, enfim, não está, se calhar, isso suficientemente traduzido naquilo que é noticiado, mas eu sinto isso. E se não sentisse isso, não era candidato a Lisboa. Devo dizer, não estou candidato a Lisboa só para estar aqui, digamos, a ser portanto, mais um. Não receia a concorrência do candidato do PSD, Fernando Negrão? Não receio a concorrência de nenhum. Ou seja, acho que são todos bem-vindos. Todos os que trouxerem boas ideias para Lisboa são bem-vindos. Pese embora eu achar que há uns que, obviamente, eu de todos os concorrentes sou aquele que estou há mais tempo na Câmara. Portanto, estou numa posição talvez privilegiada de conhecer melhor Lisboa e os problemas de Lisboa do que qualquer um dos outros. E por isso também, enfim, tem vindo a responder pela situação da Câmara. Com certeza, mas mal estaria eu comigo e com a minha consciência se por causa de algum problema dessa natureza eu dissesse, não sou candidato porque realmente tenho aqui grandes problemas de consciência do que fiz. Uhum. E portanto não sou candidato. Não, eu tenho perfeita noção do que fiz, do que eu queria fazer. Há dois anos e do que não o lema da fazer. Sua campanha era Lisboa para todos. Deu a cara por Lisboa. Também, era outras frases de minha também, foi primeiro Lisboa para todos, e depois vamos a isto Lisboa, uhum. E dou a cara para Lisboa. E hoje é com o mesmo à vontade que dá a cara para prestar contas do mandato que exerceu só por metade, por causa dos processos judiciais e da falta de confiança do partido pelo qual concorreu. Com certeza, mas por isso eu disse desta vez que, e também é uma frase minha, que o meu partido é Lisboa. E, portanto, eu sempre fui independente, ao contrário de outras pessoas, enfim, quase todos estão os candidatos já foram militantes. Eu nunca fui militante de nenhum partido, não tenho nada contra os partidos, mas eu sinto muito mais à vontade desta vez em ter escolhido a minha equipa, a minha estratégia de campanha, as minhas propostas, o meu programa, totalmente da minha cabeça. Portanto, não tive. Sentiu-se condicionado há dois anos? Condicionado, não, vamos lá ver, não é tanto condicionado. Eu há dois anos aceitei ser candidato independente de um partido. E, portanto, era natural que tanto eu como o partido nos tivéssemos de rever no programa, na lista, etc. E, portanto, houve uma partida. E, portanto, teve que fazer algumas cedências. Com certeza, isso é natural. Não? Uhum. Isso era uma condição que eu conhecia à partida e, portanto, não posso queixar disso. Não? Uhum. E depois desse compromisso, que, enfim, assumiu com o Dr. Marques Mendes, acha que esse compromisso foi respeitado até ao fim? Não, eu acho que não foi, mas não acho que não foi tanto pelo Dr. Marques Mendes, quer dizer, acho que foi muito, enfim, certas pessoas do partido que rodeiam o Dr. Marques Mendes que eu acho que não estão há muito tempo, digamos, a fazer o melhor trabalho que um líder do partido como o Partido Social Democrata precisaria de ter. E, portanto, houve de facto aqui, enfim, eu acho que mal, porque obviamente a vida dos partidos não é... Fala de pessoas ligadas à Câmara? Pessoas ligadas à Câmara, com certeza, ligadas à Distrital de Lisboa do PSD e portanto, pessoas da entourage, digamos, da algum ressentimento com a Presidente da Assembleia Municipal? Não, nenhum ressentimento. Eu acho é que, quando as coisas não dão bons resultados, eu fico com pena, percebe? Fico com pena, sinceramente, porque eu sou uma pessoa empenhada, pegando um pouco nas palavras que eu vi no outro dia do Dr. Durão Barroso, pelo qual tenho maior estima e consideração, que ele falava muito na Europa dos resultados. E eu também gosto muito de falar na Lisboa dos resultados. E, portanto, quando não se atingem resultados, eu fico, olha, quanto mais não seja, fico com pena. Com uma pena porque estamos a perder tempo. Porque há muita coisa para fazer no país e na cidade. E tudo o que seja de jogos políticos que não conduzam a resultados, eu fico, no mínimo, por ser com pena, para não ficar frustrado ou outra coisa qualquer. E, portanto, as pessoas compreendem mal isso na rua, e por isso é que eu acho que há uma grande revolta hoje em dia contra certos partidos, é que as pessoas veem que os partidos degladiam-se uns aos outros, fazem jogos de bastidores mal entendidos, e parece que a convicção que fica nas pessoas é que em último lugar estão elas próprias. E em o senhor lugar... espera capitalizar esse descontentamento? Não é capitalizar, é pelo menos dar uma voz a quem espera que nós, como governantes, estejamos cá em primeiro lugar para servir o público, para servir as pessoas. Uhum. Isso é que as pessoas esperam de nós. E, portanto, é isso que eu quero mostrar, que eu só estou cá para isso. Engenheiro Carmona Rodrigues, se não ganhar a Câmara, está a ver-se como vereador? Estou, eu sempre disse isso. Eu nessa matéria, como noutras, balizo-me sempre por um princípio de grande coerência. E, portanto, disse isso no passado, disse isso há 2 anos, que se não ganhasse ficava como vereador, e digo agora também. E disse mais também, disse há 2 anos que queria governar a cidade em amplo consenso, em concordância com, digamos, todos os outros partidos políticos naquelas matérias principais estruturantes da cidade de Lisboa, e digo mesmo agora, se ganhar, e se não ganhar, estarei disponível também para me rever, digamos, nas principais políticas, digamos, para a cidade, em que eu me possa rever também. Portanto, independentemente de quem vier a ganhar a Câmara? Com certeza, eu acho que o mais importante é discutir as ideias, os projetos e não tanto as pessoas. Agora, obviamente... Admite ser vereador com pelouro? Depende. Eu, à partida, quero ver, obviamente, o que é que... se não ganhar, na possibilidade de não ganhar, o que é que quem ganhar pode oferecer de ideias para serem partilhadas em termos de concertação política para a governação da cidade de Lisboa. E face a isso é que eu poderei tomar uma decisão. Não será oposição por oposição? Não. Isso já eu tive que chegue nos últimos 2 anos e eu não sou como os outros. E, portanto, sou igual a mim próprio e eu penso em primeiro lugar na cidade e nos lisboetas e é assim que agirei em conformidade. Uhum. Sr. Carmona Rodrigues, tem ideia de quando é que haverá resultados da sindicância ao urbanismo que o senhor pediu? Tanto quanto eu sei, o período aberto para as pessoas se dirigirem para apresentarem queixas ou relatos de coisas que entenderam que não estavam bem, acho que já terminou. Portanto, o período, acho eu, destinado, digamos, à apresentação de casos ou de queixas já terá terminado. E parece-me, portanto, que quem está a fazer a sindicância já estará num processo agora de avaliação desses casos, para ver se dá origem a processos ou a queixas ou inquéritos, enfim. E, portanto, não sei exatamente... Tem uma grande expectativa em relação aos resultados? Eu tenho uma expectativa, desde logo. Olha, eu lembro-me que... uma das pessoas com que eu contactei na altura, antes de ter tomado esta decisão, foi o Dr. Rui Rio, que fez o mesmo na Câmara do Porto aqui há 1 ano. E eu falei com ele, ele deu-me bons aconselhamentos nesta matéria, e eu perguntei-lhe justamente o que é que tinha conseguido depois da sindicância. Porque eu penso que o mais importante não é a sindicância por si, é os efeitos que ela pode ter na cidade e na Câmara, em termos de melhor funcionamento. E ele disse-me que... tinha baixado drasticamente o número de queixas sobre o mau funcionamento da Câmara. É isso que eu pretendo, é que isto seja, digamos, muito bem aproveitado para que daqui para futuro, obviamente para o passado é importante ver, enfim, coisas que se calhar não foram bem feitas, não podem passar em branco. Agora, é mais importante é preparemos então para que daqui por diante não se voltem a repetir, exatamente, e não voltem a ser criadas condições que suscitem aquelas suspeitas, aquelas queixas das pessoas, dos munícipes, em relação à Câmara. Esse o meu objetivo principal com a sindicância, justamente é preparar para que no futuro não haja esse ambiente de suspeição. Se for reeleito, quais são os erros que o senhor sabe, porventura, que fez e que não repetirá? Bem, se for eleito... reeleito Presidente de Câmara. Olha, desde logo, não terei de fazer, digamos, uma partilha, digamos, de equipas, como tive de fazer no passado, obviamente, porque, enfim, respeitando a tal participação de várias pessoas que eram militantes do PSD, digamos, na equipa, nas empresas municipais, nas equipas dos vereadores, nos dirigentes, tudo isso, obviamente... Tais empregos políticos que a oposição não tanto é tanto, criticou? Não é tanto por haver um emprego político, não. É, muitas vezes, é por não conseguirmos, se calhar, digamos, rodear-nos 100% de pessoas que são da nossa confiança pessoal. Percebe? Pessoas que, às vezes, temos de dar o benefício da dúvida porque nos são sugeridas por alguém, mas nós não as conhecemos. e, portanto, temos de dar um benefício de dúvida sobre alguém que nos é sugerido para esta função ou para aquela, etc. E, portanto, obviamente, aqui, neste caso, pronto, pode haver uma garantia de maior qualidade, chamemos assim, de pessoas. E são as Olha, pessoas um caso que fazem concreto, aquela... se for reeleito, admite entregar de novo o pelouro do urbanismo à ex-vereadora Gabriela Seara? Com certeza, foi, aliás, reconhecido o trabalho magnífico que ela fez e elogiado por várias pessoas, desde logo pelos funcionários da Câmara, do urbanismo, que viram nela uma pessoa super trabalhadora, empenhada, competente e disposta, digamos, a pôr ordem na casa. Porque a questão do urbanismo é uma questão sempre complexa na Câmara de Lisboa, porque desde logo porque pela dimensão de processos que tem. Mas também, devo dizer... Mais uma vez, não dá particular importância o facto de ela ser também arguída no processo? Não, de todo. Eu conheço-a suficientemente bem para saber que ela está longe de qualquer suspeita. Agora, para dizer também o seguinte do urbanismo e de outras questões, que muitas vezes se fala da Câmara de Lisboa. Sabe que a Câmara de Lisboa tem uma atuação na cidade que é partilhada com muitas outras entidades? Ou seja, quando se fala, por exemplo, do urbanismo e que o urbanismo não anda... Devo dizer que nós nestes dois anos, não chegou a ano e meio, dois anos de mandato, tivemos muitas iniciativas de urbanismo que não estão nas mãos da Câmara de Lisboa. Estou a falar, por exemplo, dos planos de pormenor, dos planos de urbanização, que nós fizemos em grande quantidade. Estão todos na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. É uma entidade com este nome muito comprido, que depende do Governo e que não dá resposta. Aliás, não sou eu a única a falar disso. O Dr. Fernando Ruas, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tem vindo várias vezes a dizer, de facto, muitos dos maus do urbanismo deste país vêm do facto desses planos terem sido aprovados pelas comissões de coordenação em comissões onde têm uma prestação, digamos, maioritária e que condicionam muito e limitam muitas vezes no tempo o desenvolvimento urbanístico que é desejável para as cidades. E, portanto, quando nós falamos de urbanismo, obviamente temos as nossas próprias responsabilidades e nós neste mandato acabámos a revisão do plano diretor municipal para pôr à discussão pública. Convém dizer isso, neste ano e meio que diz que nunca se fez nada, acabámos a revisão do Plano Diretor Municipal, que data de 1994 e que, do meu ponto de vista, já carecia há muito tempo de ser revisto, mas iniciámos muitos outros planos que estão hoje em banho-maria, peço desculpa pela expressão, nessa CDR. Portanto, a Lisboa não é só a Câmara a gerir o espaço da cidade, temos o espaço da cidade do Porto de Lisboa, temos o aeroporto de Lisboa, e espero que o continuemos a ter, pese embora o candidato António Costa prometer que vamos tirar o aeroporto de Lisboa da Portela. Temos a EPAL, temos a EDP. A administração do Porto de Lisboa sempre foi muito crispada. Sempre foi muito difícil, crispada, muito. Sempre foi. E como é que isso se resolve? Não tem nada a ver com as características pessoais por quem tem lá passado, que já conheci vários presidentes do Porto de Lisboa, mas eu acho que há ali uma escola, quase uma cultura de um certo autismo. Chegam lá e pronto, pensam, isto é nosso. Porque temos praticamente boa parte da zona ribeirinha quase propriedade da administração do Porto de Lisboa. Quase toda, não é? Quer dizer, convém lembrar que o Porto de Lisboa não tem autoridade só em Lisboa, mas em muitos municípios à volta do estuário do Tejo, não é? Nesta frente de Rio de Lisboa, que são praticamente 20 quilómetros, até à altura da Expo, praticamente era toda dominada pelo Porto de Lisboa. Felizmente veio uma Expo que obrigou o Porto de Lisboa a ter de libertar aqueles terrenos de uma forma que hoje toda a gente vê muito, muito mais favorável de utilização do que era antes. Já nem ninguém se lembra o que é que aquilo era antes, mas era uma terra onde até as pessoas tinham medo de ir, não é? Era uma zona inacessível. Eu sempre achei, e é curioso que também o candidato António Costa hoje venha com uma ideia que eu já disse várias vezes há vários anos, de que, por exemplo, à semelhança do que acontece em várias cidades europeias portuárias, a parte do domínio portuário, que não seja exclusivamente de interesse portuário, deve ser gerido em parceria com a Câmara ou em exclusividade pela Câmara. E, portanto, são ideias que eu já avancei e que é preciso dar passos nesse sentido para alterar o que não está bem. E se as pessoas não estão satisfeitas com a forma como se aproximam ou se gera a proximidade do rio, tem de se alterar. E, portanto, o Governo, que diz que faz tantas maravilhas, não sei o quê, pode também ter que começar por aí, justamente por alterar o estatuto, digamos, do Porto de Lisboa, para libertar a gestão de uma frente portuária que não tem atividade nenhuma portuária, nem vai ter, para o usufruto da cidade de Lisboa. O senhor continua a dizer que o negócio do Parque Maier foi um bom negócio. Bom negócio para quem? Quando há um bom negócio, é um bom negócio para as partes envolvidas. E, portanto, não há bons negócios que sejam só negócios bons para um lado. E, portanto, desde logo, foi um bom negócio para a Câmara de Lisboa. E dizer que esse negócio, aliás, digo eu, como dizem muitas pessoas de outras forças políticas, disseram na altura em jornais que elogiaram, e até eu me lembro de algumas expressões do género, foi a melhor proposta de sempre na Câmara de Lisboa. Isso foi escrito. E, portanto, lembrar que isso foi uma proposta que de facto foi assinada por mim, depois de muitas outras no passado terem sido feitas sobre o mesmo assunto, que não mereceram acolhimento, e essa proposta foi levada à Câmara, foi discutida, foi aprovada por uma grande maioria e foi posteriormente levada à Assembleia Municipal, onde também foi aprovada por uma grande maioria, desde o PSD, o PPM, o CDS, o PS e o Bloco de Esquerda votaram a favor dessa proposta. Portanto, na altura era tudo ótimo. Passado uns meses, não, é tudo mau. Mas é tudo mau o quê? O que é que teve de mal nisto? Foi transparente, foi assumido, foi discutido, foi analisado, foi aprovado e foi elogiado nos órgãos de comunicação social. Passado uns meses, há umas queixas, não sei o quê, de repente parece que está tudo mal. Bom, eu continuo muito tranquilo sobre uma proposta que era fundamental fazer para se levar por diante um projeto que é do interesse da cidade, que é, de facto, a reabilitação do Parque Meyer, do Teatro Faz de Revista, de que há muita é que gente que não quer. Faz ideia de quando é que haverá uma solução para o Parque Meyer? Mais do que isso, quando é que haverá obra feita no Parque Meyer? Olha, eu não sei, agora estou preocupado, porque desde lá, já, desde logo, porque agora não se pode avançar nada enquanto isto estiver em tribunal, não é? Mas, obviamente, é, da minha parte, um projeto prioritário para relançar. Porque estão verbas consignadas no, nas contrapartidas de um casino. Um modelo financeiro do projeto leva a que se possa fazer sem que o orçamento da Câmara gaste um tostão no projeto. E, portanto, há um projeto de qualidade que está apresentado. Eu, neste mandato... Projeto do engenheiro Franqueira. Do arquiteto Guerri, exatamente. Guerri. Porque eu acho que deve ser um projeto, de facto, de grande qualidade. Essa foi a ideia do Dr. Santana Lopes, com o qual eu concordo. Que é fazer um ex-libris da cidade ali. Um projeto tem de ser de qualidade. Não pode ser um projeto assim. Doutor Negrão diz que a autarquia não tem condições para fazer avançar esse projeto. O senhor acha que há condições? O doutor Negrão já disse que seguramente é um dos candidatos que menos conhece a Câmara de Lisboa. Aliás, hoje em dia, à volta do doutor Negrão, está um presidente do partido que é de FAF, está um secretário-geral que é de Braga, depois está um diretor de campanha que é do Porto, o doutor Negrão é de Setúbal e está a concorrer a Lisboa. Portanto, eu acho que há ali uma grande confusão nessa candidatura sobre o conhecimento da cidade de Lisboa. E, portanto, o Parque Meyer, o projeto do Parque Meyer, seja com o arquiteto Franqueira ou não, eu espero que seja, porque queremos para ali um projeto de qualidade, um ex-libris da cidade, é pago por ele próprio. Portanto, a cidade de Lisboa tem mais do que condições. Nós, só para lembrar, fizemos os termos de referência para o plano de pormenor, agora, para o Parque Meyer, que foi distribuída a toda a variação, mas não chegou a ser analisado por causa desta crise. E mais, e fizemos também uma alteração na nossa concepção do projeto do Parque Meyer, voltando a incorporar o Capitólio como elemento central desta reabilitação. E vale a pena avançar com projetos isolados, como por exemplo o Capitólio, ou é preciso intervir globalmente? Não, tem de ser uma intervenção global. Eu diria que o único edifício que, do meu ponto de vista, era importante preservar. Era o Capitólio, pese embora, com um projeto de reabilitação. É uma obrigação, não é? Como? É uma obrigação. Quer dizer, é uma obrigação hoje, até porque ele está classificado. E, portanto, se quiséssemos não contemplá-lo dentro deste projeto, teria de haver um processo de desclassificação, que seria polémico e demoroso e, do meu ponto de vista, desnecessário. Porque eu acho que o projeto original do Capitólio é um projeto muito interessante do ponto de vista da arquitetura, obviamente que não está adequado às exigências que hoje em dia há para uma grande sala de espetáculos polivalente, mas pode ser reabilitado para esse fim e pode criar a tal ligação desejável ao Jardim Botânico e, portanto, pode ser rodeado depois de um outro teatro só para a revista, que é fundamental. A revista muita pancada tem levado nos últimos anos em Portugal, não sei porquê, é fundamental, tem sido resistente ainda bem, e muitas pessoas têm andado à volta do teatro de revista, têm resistido ainda bem, porque tem sido uma escola de, entre outras coisas, uma escola de atores fundamental para o nosso teatro, e é um setor do nosso teatro que tem de ser acarinhado, até porque ele é muito querido, e é muito visto, e é muito rico, e portanto, para além disso, estava previsto no projeto algumas boxes, digamos, alguns pequenos teatros de formação de atores, que é também o que se pretende para ali, é a formação de atores. E depois todo o conjunto, obviamente, de restauração, de edifícios de habitação, comércio e serviços que fazem parte do projeto e também da sua viabilidade financeira. Portanto, ainda vamos ter que aguardar algum tempo mais para ver uma luz no Parque Meyer. É como vimos uma luz ao fundo do túnel, que tivemos de aguardar muito mais tempo daquilo que nós esperávamos, e hoje toda a gente diz bem do túnel. Felizmente hoje já vimos essa luz e tenho a certeza que a luz do Parque Meyer vai ser tão ou mais brilhante ainda que a do túnel do Marquês. Aproveitou a minha deixa, mas onde eu queria chegar era ao espaço da Feira Popular, aquele vazio urbano que agora se observa. O que é que imagina para aquele espaço? Para a Feira Popular? Sim. Para o espaço ali entre campos. Não, para o espaço eu sempre onde, vi o seguinte, a Avenida da República é uma das avenidas principais de Lisboa. Aliás, foi o do que norteou, digamos, esta nossa nossa vontade, quando se, enfim, encontrou uma solução para o Parque Meier, que tínhamos de adquirir o Parque Meier, e uma solução era permutar o terreno, com parte do terreno da Feira Popular, é, do meu ponto de vista, terminar a Avenida da República. A Avenida da República é das avenidas mais emblemáticas da história da cidade de Lisboa, mais centrais, e se vir a Avenida da República entre o Saldanha e entre Campos, falta um remate da Avenida da República. De facto, estava lá a Feira Popular, num sítio onde há uns anos tinha sido prevista também uma central de transportes, não sei se recorda, e portanto teve várias utilizações, eu diria sempre temporárias ou provisórias, mas do meu ponto de vista o que faltaria para termos uma bela Avenida da República era ter a Avenida da República terminada, digamos, desde o Saldanha até entre Campos. E para isso também apresentámos já neste mandato um plano de alinhamento e cércias que, para disciplinar justamente a construção da Avenida da República, coisa que não aconteceu no passado, por falta desse plano, é um dos tais planos que está a aguardar, digamos, a aprovação do Governo. O que é que prevê para aí? Mais escritórios, habitação? O que é que prevê para aí? O que está no PDM, desde logo que está previsto ali, é uma utilização terciária, mais na parte, digamos, da frente da Avenida da República, e uma parte de mista, portanto, de habitação, comércio e serviços, mais na parte virada para a 5 de Outubro. E, portanto, basicamente é uma utilização mista. Habitação, comércio e serviços. E serviços. Quais são as suas prioridades no que respeita à requalificação urbana? São 6+1. 6+1. E as 6 são muito. E acabar a reabilitação urbana de 3 bairros históricos que há muitos anos começaram obras e que ainda não estão acabadas. E aquilo tem sido traumático muito para as pessoas que lá vivem. Estou a falar da Alfama, do Castelo e da Mouraria. Esses 3 bairros históricos precisam, até porque têm uma população permanente, viva, ativa, muito bairrista, no bom sentido, e é preciso que esses 3 bairros tenham, de uma vez por todas, a sua reabilitação determinada. E, portanto, já tínhamos preparado agora um pedido de empréstimo a um banco, que a nova Lei das Finanças Locais permite, sem contar para o endividamento das autarquias, para dar uma injeção, digamos, forte, para que rapidamente se acabem esses 3 bairros. Depois há outros 3 bairros que são muito do meu coração, que nós iniciámos neste mandato, projetos de reabilitação integral, de bairros que não são bairros históricos, mas são de bairros onde, pelas suas características, como nasceram, precisavam agora, de facto, de uma requalificação. E estou a falar dos bairros Padre Cruz, Boa Vista e Bairro da Liberdade, em que, em relação a todos eles, já foram apresentados neste mandato várias fases do projeto, desde a viabilidade económico-financeira até aos loteamentos, foram aprovados. Curiosamente, foram aprovados até por vários partidos da esquerda à direita e têm sido exemplo de boa participação da população, da Associação de Residentes, das Juntas de Freguesia, na definição da solução. E, portanto, são bairros que permite fazer toda a sua reabilitação, sendo que os realojamentos são feitos no local e, portanto, as pessoas não têm de ir para outros sítios da cidade realojados enquanto for feita a reabilitação. Portanto, são projetos, eu diria, muito inovadores, que estão muito, digamos, eu estou muito a puxar por eles. São projetos que podem captar também novos residentes. Sim, mas isso pode, alguns, está previsto, mas essencialmente contemplem a reabilitação de todos, o realojamento de todos que lá estão e alguns novos residentes, sim, com características, portanto, eram projetos lançados pela EPUL, aliás, nessa nova dimensão que a EPUL deve dar, justamente, de ter esta preocupação mais social, para que na componente de habitação não preenchida com os realojados fosse feito prioritariamente com gente jovem. E, portanto, vai dar também a possibilidade de habitação ao repovoamento da cidade que nós queremos. Portanto, estes são os 6 projetos. E depois o mais um, que é a parte que está, se calhar, numa fase mais preliminar, é, obviamente, o projeto de revitalização da Baixa Chiado, que eu também defendi na minha campanha há 2 anos. Foi apresentado um projeto que aguarda há muitos meses, não sei porquê, a sua aprovação na Assembleia Municipal de Lisboa. É mais um que está há demasiado tempo na Assembleia Municipal de Lisboa. O senhor continua a rever-se naquele projeto elaborado? Nas suas linhas gerais. Aquilo não é, vamos lá ver, não é bem um projeto ainda. Acabado. Chamemos um projeto preliminar, chamemos assim. É um conjunto de ideias, aliás, ideias essas, todas elas, que vinham do passado. Eu acho que ali não há propriamente ali nenhuma ideia nova, porque todas as ideias que estão ali, de alguma forma, foram adicionadas ao longo dos anos por várias pessoas, mas teve a grande virtude, de facto, compilar num único documento um conjunto dessas ideias, a que se somaram 2 outras propostas, uma proposta de modelo financeiro e uma proposta de modelo institucional. Portanto, teve esse mérito, mas é ainda muito a nível preliminar. Portanto, ainda se aguarda a sua aprovação na Assembleia Municipal e depois, a partir daí, vem a parte mais difícil. Eu diria que a parte mais fácil foi feita até agora. A parte mais difícil é como é que se põe aquilo em marcha, como é que se captam investimentos, como é que se disciplina ou regula a atuação a intervenção nos prédios da Baixa. Portanto, que é um projeto de mil e muitos milhões de euros. É, com certeza, mas acho que vale a pena. A Câmara deve continuar a ser o grande proprietário da cidade de Lisboa? Há outros grandes proprietários, mas obviamente a cidade de Lisboa ganhou essa dimensão de grande proprietário muito fruto de, ao longo de muitos anos, terem vindo parar à posse da Câmara por vários motivos, vários edifícios, vários terrenos, etc. Obviamente que não. A resposta é não. Não deve ser uma grande proprietária, deve ser uma grande gestora. Isso significa que pondera vender parte desse património? Sim, mas ponderamos vender, deixa cá ver, não é tanto para resolver o problema financeiro. É vender só porque estará seguramente em melhores mãos do que na Câmara, porque muitos desses prédios, nem a Câmara tem capacidade de intervenção para os melhorar, para os pôr, digamos, disponíveis no mercado. Nem é, de facto, função da Câmara ser um grande senhorio da cidade. E, portanto, uma das propostas que nós discutimos neste mandato foi justamente agarrar nesse chamado património disperso da Câmara, na sua maioria, que não está em condições de ser habitado, e colocá-lo, através de concurso no mercado, dando preferência a alguns setores, como os mais jovens, etc., para estabelecer um contrato, um compromisso, que era vendíamos aquilo a preço até abaixo do mercado, com o compromisso que as pessoas fariam obras de intervenção, de reabilitação, num determinado prazo para reocupar. Elas próprias iriam lá morar. Acho que é uma fórmula que tem de passar por aí. Não é tanta questão do que é que isso contribui para a solução financeira da Câmara. É mais para contribuir para a reabilitação da cidade. Deixa-me então perguntar como é que se resolve a situação financeira da Câmara. A situação financeira da Câmara... E eu fico muito admirado quando há pessoas e alguns candidatos agora que dizem que a Câmara bateu no fundo, que isto é uma vergonha. Eu lembro, eu acho que, enfim, se calhar, olhando um pouco mais alto, há dois anos a grande questão da Câmara e da campanha para a Câmara de Lisboa era o túnel. Hoje já não é o túnel. Portanto, tinha de se eleger, acho que foi eleito um outro tema para a campanha destas intercalares, que são as finanças. Pese embora, o senhor é o único candidato que, de facto, não se mostra preocupado com a situação financeira. Eu mostro preocupado. Eu sempre disse que a situação financeira, e eu volto sempre a dizer as mesmas palavras, é preocupante, mas não é alarmante. E, portanto, eu digo sempre as mesmas palavras, mas se calhar também digo isso porque sou a pessoa que conhece melhor aquilo. Porque as pessoas que não conhecem, e baseado no diz que diz, dizem as maiores barbaridades e as maiores asneiras. Portanto, vem dizer que está na ruína, que está na falência, que está essas coisas todas. E deixe-se dizer que não é. Desde logo tomaram muitas câmaras do país e do estrangeiro têm a situação estrutural que a Câmara de Lisboa tem. Desde logo tem... Mas isso pelo ativo da Câmara, não é? Pelo ativo estrutural da Câmara. E não só. Tem um ativo largamente superior ao passivo e mais. E tem uma receita própria superior às despesas próprias. Permanentemente. E, portanto, tem esta situação que lhe confere uma solidez estrutural, financeira, grande. Mas as receitas, nesta altura, não estão já praticamente absorvidas pela despesa? Não. O que acontece é o seguinte. Portanto, nós sempre tivemos isto. Receitas superiores às despesas. O que acontece é que, até 2002, a Câmara contou com muitos empréstimos à banca que entravam, digamos, para o seu orçamento, para fazer face a investimentos grandes que foram feitos na cidade, e era preciso fazer, as estações de tratamento de esgotos, a habitação social, etc. De repente deixámos de ter isso. Mas simplesmente o orçamento da Câmara adaptou-se a essa fasquia superior de receita que deixou de ter. E isso criou um problema de tesouraria que nós temos tido, porque não é fácil, repare, a Câmara ajustou o seu orçamento a essa fasquia superior das receitas que tinha e deixou de ter. Mas, no dia-a-dia, no orçamento anual da Câmara, houve compromissos que foram assumidos com as coletividades, com o apoio à cultura, ao desporto, à ação social, etc., que, de um dia para o outro, não podemos cortar integralmente, ou seja, para manter, digamos, os níveis de tesouraria em valores equilibrados. Portanto, é preciso reduzir as despesas. É preciso fazer duas coisas, eu já disse a solução de uma forma simplista. De um lado, temos dois pratos da balança, que é preciso reduzir despesas e aumentar receitas. Por outro lado, resolver rapidamente o problema de tesouraria. Como para é que ambas, aumentam as receitas, aumentando tarifas, por exemplo? Vamos lá ver, deixa-me explicar, se não me der dois minutos. Mais, portanto, estamos a fazer isso. Desde logo, aumentar as receitas, começando por aí, não é só aumentar as tarifas, é revendo as tarifas. E por isso nós encomendámos um estudo, e estamos a fazer esse estudo com os serviços da Câmara, que são os que melhor sabem essa matéria, mas por vezes não têm tempo suficiente para fazer, mas estavam a acompanhar um estudo para a revisão de toda a tabela de taxas do município. porque há algumas que estão desajustadas, há algumas que não existem, e existem em toda a área metropolitana de Lisboa, menos em Lisboa, como estou a falar, por exemplo, dos resíduos sólidos. E, portanto, havia que rever a tabela de taxas para otimizar, chamemos assim, a receita. Não quer dizer isto que fôssemos aumentar, digamos, os impostos ou as taxas às pessoas. Mas essa é a tendência, mas alterar, não é? A estrutura, porque estamos a falar das principais receitas, nem tanto tem a ver com empresas, tem a ver com pessoas, etc. Do lado da despesa, já hoje estamos a ter resultados de uma política que começámos há um ano de gestão centralizada de custos. Ainda já temos hoje poupanças, por exemplo, ainda ontem me disseram, na parte da vigilância e segurança, poupámos há este ano 3 milhões de euros, por exemplo, nas viaturas. Reduzimos o número de viaturas, por exemplo, deixámos de dar viaturas, por exemplo, aos chefes de divisão. Sabe que reduzimos também ordenados a algumas pessoas? Assim? E horas extraordinárias, não das pessoas, daquelas que se fala muito dos gabinetes, essa coisa, baixámos os ordenados, tirámos regalias, fizemos o regulamento de utilização das viaturas. Mesmo assim, vai ser preciso dispensar funcionários? Não, do meu ponto de vista, não. Agora, criteriosamente, como eu disse no passado, quando encontrámos 6 tradutores de russo que não faziam nada na Câmara, obviamente esses eram dispensáveis, não é? Mas não é propriamente dispensar por dispensar. Temos é de racionalizar e fazer uma coisa que nunca mais ninguém fez, ou nunca ninguém tinha feito antes de nós, foi, como nunca, fizemos uma aposta enorme na formação profissional dos trabalhadores da Câmara. Fizemos uma aposta enorme e fizemos também a criação do quadro pessoal privativo para eliminar a precariedade do emprego de cerca de 1.200 pessoas que estavam avançadas, muitas delas há muitos anos. Portanto, só para dizer que do prato da balança das receitas e despesas estávamos a atuar. A outra vertente fundamental, que era uma coisa que só este ano é que era possível fazer por causa da lei das finanças locais, que o permite e antes não era possível, era pedir um empréstimo para transformar, no fundo, para passar os créditos, digamos, dos fornecedores à banca. Ou seja, pedir um empréstimo para transformar a dívida de curto prazo a fornecedores à dívida à banca. Isso é possível fazer e resolver o problema da tesouraria, que isso é que é preocupante. Agora, se me perguntar se é alarmante, não é, porque há soluções e não é uma solução de ruptura, não é uma situação de ruptura que nós vivemos na Câmara de Lisboa. A questão dos fornecedores, o candidato do PS já disse que pagará todas as dívidas abaixo dos 5 mil euros. O senhor o que é que propõe? Qual é o seu compromisso? Olha, eu não proponho isso porque isso era o jogo que nós já estávamos a fazer. Eu acho extraordinário vir-me propor coisas que nós já estávamos a fazer. E, portanto, de novo revela, ou das duas uma, ou desconhecimento da parte dos candidatos, o que é a Câmara e o que é que se faz da Câmara, ou então querer lançar poeira para os olhos para as pessoas, pessoas essas que se calhar não estão informadas do que é que se passa. Essa, obviamente, já era a nossa prioridade. Nós estávamos a atender às maiores urgências, que são justamente essas, são os pequenos fornecedores. Não é? Mas então como é que ainda se avoluma 2 milhões e meio de euros de dívida aos pequenos fornecedores? Se fosse 2 milhões de euros e meio, estávamos bem. Até 2 milhões e meio é a proposta de António Costa, não é? Pagar até outubro pelo menos 2 milhões e meio de dívida. Mas isso é uma proposta que qualquer candidato pode escrever por baixo, que é o mais fácil, porque isso é execuível, é o que já estamos a fazer. Isso não é nada do outro então mundo. Então o que é que o assusta? A mim não me assusta nada. A mim assusta-me a ignorância de muitos outros candidatos que falam de coisas que passam cá para fora como se fosse uma realidade diferente do que se passa na Câmara. A mim não me assusta nada. Neste dossiê temos das dívidas a fornecedores, o que é mais problemático? Bem, é ter uma gestão rigorosa. Para lá da dívida, não, claro. O mais problemático é a dívida de curto prazo. São os 200 e tal milhões de euros, quase 300 milhões de euros, de curto prazo a fornecedores. Mas o que é que se pode fazer e vai fazer, com certeza, que é pedir um empréstimo ao banco para pagar uma parte substancial dessa dívida de curto prazo e transformá-la numa dívida de médio e longo prazo. Uma dívida de médio e longo prazo, estamos a falar, se calhar, depois de um sobreencargo, digamos, de pagamento dessa dívida de 20 milhões de euros por ano, que é perfeitamente comportável. Mais um empréstimo a pesar na dívida bancária, que é já imensa. Não é imensa, mas tem vindo a diminuir, porque o pagamento dos encargos financeiros, dos empréstimos que foram feitos no passado, esses grandes, estamos a falar de cerca de 450 milhões de euros que foram feitos no passado, não connosco, mas para a habitação social, para as estações de tratamento, etc., para as infraestruturas, estamos a pagá-los e essa dívida à banca de longo prazo está a diminuir. Uhum. Por isso é que eu acho, estava a dizer, que este empréstimo para pagar o curto prazo aos fornecedores é suportável, bem, nos encargos da dívida que nós temos a médio e longo prazo. Estamos a terminar. Reclama mais polícias para a cidade. Fala em Polícia Municipal ou em PSP? Polícia Municipal, claramente. Acho que os bons exemplos que nós temos por todo o mundo é uma polícia dependente da autarquia. Devo dizer também nesse aspecto que eu próprio fiz, já no mandato anterior e neste mandato, uma pressão grande ao Sr. Ministro da Administração Interna, hoje candidato à Câmara de Lisboa, para que nós, Câmara de Lisboa, pagássemos a formação de novos agentes na escola de Torres Novas para serem transferidos depois de formados para Lisboa. Nós pagávamos. Bom, e pedi 250. Depois foi medido enfim, que não havia possibilidade de 250, eram só 150. Bom, então 650, porque não se sabe, há um grande déficit. O principal problema da segurança em Lisboa... Mas esses elementos foram formados, não foram? Foram formados, mas não vieram transferidos. Já estão integrados no quadro? Não, sabe porquê? Porque depois queriam-nos dar, não os jovens formados, mas as pessoas que já estão há 2 ou 3 anos da reforma. Ou seja, íamos pagar gato por lebre. Então estávamos dispostos a pagar jovens formandos de PSPs e depois íamos receber as pessoas já com 20 e mais anos de atividade, que já estão, digamos, a meia dúzia de anos da reforma. E então, quantas vagas tem no quadro da Polícia Municipal? Muitas, temos mais de 400. E, portanto, era fundamental preencher isso. E, portanto, o candidato António Costa também tem de explicar porque é que, enquanto ministro, não deixou fazer isto, que é uma das principais preocupações. Eu, aliás, acho que esta questão de facto de uma pessoa que vem de um governo, que diz que fecha a Portela, que não dá polícias para Lisboa, que na lei das finanças locais tirou só à cidade de Lisboa 33 milhões de euros por ano de IRS. Quer dizer, há um conjunto de coisas com que temos, os lisboetas têm de ser confrontados claramente para perceber o que é que o governo tem feito contra Lisboa e o que é que um candidato do governo agora mantém essa política contra Lisboa. Engenheira Carmona Rodrigues, agradeço a sua presença nos estúdios da TSF. Hoje à tarde mais uma entrevista, depois das 7 vai estar aqui no estúdio José Pinto Coelho, candidato do Partido Nacional Renovador à Câmara de Lisboa. Carmona Rodrigues, candidato à presidência da Câmara de Lisboa, em entrevista na TSF, conduzida pela jornalista Helena Vieira. A TSF conduz uma série de entrevistas para escutar todos os candidatos na eleição intercalar da capital.